Salvador, bom dia, é o Webjet, Whisky, Juliette, Juliette. Bom dia, prossiga, Whisky, Juliette, Juliette. Bom dia, senhor, solicitou um reboque do Pátio 3 para o Pátio 3, Salvador, com 2. Autorizado, reporte ao tempo, Whisky, Juliette, Juliette. Ok, reportará. Torre, bom dia, Whisky Juliette Delta. Bom dia, prossiga, Whisky Juliette Delta. Solicitando autorização de reboque para a ponte 4 do pátio 1. O senhor está no pátio 3, é isso? Afirmativo, desculpa, pátio 3. Ok, observe, a aeronave da companhia já iniciando o reboque no setor, coordene com a mesma e reporte ao termo do reboque. Juliette, Jesse, Whisky, Juliette, Juliette, informando sempre do reboque na posição 02. Graças, bom dia. Bom dia. Termo do reboque, bom dia. 24. Obrigado, bom dia. Salvador, é o Mike Hotel Echo, consegui a 9. Prossiga, Mike Hotel Echo. Solicitando autorização de reboque dessa posição para a posição 13 do Pátio 1. Autorizado, reporte ao término. E reportaremos, muito obrigado. Delta Mike Hotel Echo, informa o término do reboque na posição 13 do Pátio 11. Muito obrigado e bom dia. Bom dia.